Horácio Antunes já não se vai candidatar à presidência da FPF. Três pódios para a cidade de Castelo de Paiva em Taekwondo. E no ténis, surpresas. Muitas surpresas. São alguns dos destaques de hoje da edição do Desporto Antena. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Queres companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download zapam? Tranquilo, é que agora tens o Target DJ na Antena Web. Nas noites de sexta para sábado, a Antena Web leva até ti Target DJ, o programa com a melhor dance music do passado e do presente. Target DJ nas noites de sexta para sábado, da meia-noite às duas da manhã, na tua Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Dissessemos que um jogador de Loutano estaria a arrumar para a Itália para o Inter de Milão. Talvez achasse que era uma brincadeira, mas é mesmo verdade. João Reis tem apenas 18 anos. Ainda é júnior, mas já joga nos séniores pela equipa Algarvia, que atualmente milita na 9ª posição da 2ª Divisão Zona Sul do Campeonato de Futebol Sénior. João Reis tem 18 anos, mas isso não impede que já tenha sido classificado pela FIFA como um dos melhores jogadores jovens do mundo na época transata. É também sub-19 por Portugal. A proposta do Inter Milão ultrapassa, segundo o Corriere della Sport, a proposta apresentada pelo próprio Sport Lisboa Benfica, aqui em Portugal. O jogador é praticamente certo no Inter Milão, adianta o mesmo jornal, mas em Portugal não se querem avançar com certezas. Sabemos apenas que se a compra do extremo do Loutano acontecer, a equipa Algarvia será certamente uma das mais bem abonadas da 2ª Divisão. O mercado fecha dentro de poucos dias e, portanto, o negócio a concretizar-se estará para muito breve. Antena Web, Desporto. Por lados menos risonhos andam a Federação Portuguesa de Futebol e a União Desportiva de Leiria. Quanto à primeira, Horácio Antunes, atual presidente da Associação de Futebol Distrital de Coimbra, desistiu da candidatura e das eleições agendadas para 5 de fevereiro. A lista de Horácio Antunes, como já havíamos noticiado ontem, era a única. O presidente da atual Associação Distrital de Coimbra diz que decidi que não posso deixar de permitir que os sócios em Assembleia Geral decidam livremente, pelo que, para evitar radicalização de posições, decidi retirar a candidatura à Federação Portuguesa de Futebol. Atualmente não há, portanto, listas para as próximas eleições, para 5 de Fevereiro. E já não há tempo, porque já falta praticamente uma semana apenas. Recordo que ontem, o atual presidente Gilberto Madail, e não candidato às próximas eleições, solicitou à UEFA que não comparecesse à Assembleia Geral Extraordinária marcada para este sábado, dia 29 de Janeiro. Uma situação, no mínimo, invulgar, embora o presidente da Federação Portuguesa de Futebol diga que é relativamente comum a UEFA comparecer em reuniões das federações desportivas nacionais. Há ainda a possibilidade da Federação Portuguesa de Futebol, não atualizando os regulamentos, perder o estatuto de federação desportiva em Portugal. Quanto à União de Leiria, estão a ser feitas penhoras às receitas de bilheteira do clube. A União Desportiva de Leiria está a dever mais de 200 mil euros à Leiria Sport, a empresa que gera o Estádio Municipal de Leiria, construído a quando do Euro 2004. Segundo havia ficado em contrato, a equipa da União de Leiria teria que pagar cerca de 17.500 euros por cada o jogo realizado neste Estádio Municipal de Leiria. Ora, esta época ainda não houve qualquer receita cobrada e a dívida ascende aos 200 mil euros. A situação agrava-se porque a Direção-Geral de Impostos também está a solicitar à Leiria Sport que devolva, ou que pague, melhor dizendo, dinheiro que a União Desportiva de Leiria não tem pago. A Sociedade Anónima Desportiva não tem cumprido com as suas responsabilidades, segundo adianta esta tarde o jornal O Jogo. João Bartolomeu já reagiu, confirma que realmente há dívidas, confirma que realmente há penhoras, mas promete processar por difamação os jornais que divulgaram a notícia pela forma como o fizeram. A situação aguarda desenvolvimentos para breve. No ténis, dia histórico para o Grand Slam da Austrália, o Open, em Melbourne. Três grandes senhores do ténis chegaram pelo caminho nas últimas 48 horas. Rafael Nadal, devido à lesão, acabou por perder o encontro frente a David Ferrer, seu compatriota, ontem, nos quartos de final. Rafael Nadal já havia desistido no ano passado, precisamente no Open da Austrália, e precisamente nos quartos de final, devido à lesão no joelho. Desta vez foi numa coxa, teve de desistir do encontro. Assim apurou-se David Ferrer para as meias finais. Meias finais que só se realizarão amanhã, mas já hoje se realizaram uma grande parte destas mesmas meias finais. Aliás, no quadro feminino já estão inclusive concluídas. Quanto à meia final masculina, Federer perdeu contra o sérvio Novak Djokovic. O jovem de apenas 23 anos bateu em 3 sets o número 2 da WTA. O primeiro set foi o mais equilibrado, 7-6 foi o resultado final e só com o recurso a tie-break se encontrou o vencedor, precisamente Novak Djokovic, que venceu depois os parciais dos segundos sets pelos parciais de 7-5 e 6-4, o número 1 da WTA. Novak Djokovic diz que foi sem dúvida um dos melhores encontros que joguei nos últimos tempos. Quanto à secção feminina, também houve surpresa, já lá vamos. Um dos encontros da meia-final foi o que opôs a belga Krien Klister e a russa Veras Vulnareva. O encontro teve apenas um sentido e resolveu-se de forma rápida, num duplo 6-3. Krien Klister está assim na final e diz que é um sentimento agradável poder disputar mais uma final de um Grand Slam. Deixa também algumas notas sobre a sua adversária, Nali, que marca pela primeira vez presença numa final de um Grand Slam. A tenista chinesa bateu de forma surpreendente a número 1 do mundo, a polaca Karolina Wozniacki, pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-3. Assim, Nali saiu vencedora. Não só é a primeira vez que chega a uma final, mas é também a primeira vez que uma chinesa está não só na final, mas também no top 10 do ranking da ATP. Mais do que isso, é a primeira vez que uma asiática chega à final de um Grand Slam. Nali diz que esta é uma das melhores experiências da minha vida. Quanto a Caroline, visivelmente desolada com a derrota, às vezes não encontro uma bola, apenas pode fazer toda a diferença. E foi isso que aconteceu. Gostava de estar aqui sentada a comemorar a vitória, mas não é possível. Agora só me resta voltar aos treinos e trabalhar no duro para que mais oportunidades surjam no futuro. Caroline Wozniacki tem ainda assim a tranquilidade e a certeza de que não deixará de ser a número 1 do mundo, embora nunca tenha vencido nenhum Grand Slam. As finais vão se realizar no próximo domingo, mas ainda há uma meia final para disputar amanhã às 8:30 da manhã, a hora portuguesa. Vai-se realizar a segunda meia final da secção masculina. Certo é que vamos ter um sérvio de 23 anos na final. Novak Djokovic. 3 pódios foi o que conseguiu a cidade de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, a freguesia de Pedrido e o ginásio Basílio Pinho. No passado sábado, realizou-se no Seixal o Campeonato Nacional de Taekwondo na categoria de combate. Célia Costa foi a atleta mais bem-sucedida ao conquistar o primeiro lugar na sua categoria, menos 73 kg. Ana Catarina Fernandes, também de Pedrido, Castelo de Paiva, ficou em segundo lugar na sua categoria, menos 67 kg. Ela foi outrora campeã júnior na sua categoria. Na secção masculina, a equipa do ginásio Basílio Pinho também conseguiu um pódio, um terceiro lugar para os menos 58 kg de Rafael de Almeida, júnior, mas já a representar o clube nos séniores. Vamos ao quadro de vencedores. Na secção masculina, na qual a ATD de Braga dominou a competição, nos menos 54 kg venceu Bruno Fidalgo da SS Pinhal de Frades. Nos menos 58 venceu Rui Bragança do ABC de Braga e nos menos 63 venceu Mário Silva do Sporting de Braga. Nos menos 68 venceu José Fernandes, também do ABC de Braga, e nos menos 74 Miguel Rodrigues, também do Sporting de Braga. Nos menos 80 venceu João Michel Fernandes do Sporting de Braga e nos menos 87 venceu, também do Sporting de Braga, José Rodrigues. Nos mais 87 kg venceu Diogo Caruxo da Associação de Taekwondo e Kungang da região do Sul, ali da Associação de Taekwondo Distrital de Évora. A secção feminina tem também o predominante domínio da Associação de Taekwondo Distrital de Braga. Nos menos 46 kg venceu Márcia Silva do Clube de Taekwondo de Corroios. Nos menos 49, Ana Coelho, do Sporting de Braga. Nos menos 53, venceu Neuza Reis, do Sporting de Braga também. E nos menos 57, venceu Ana Rita Lopes, do Sporting de Braga igualmente. Nos menos 62 kg, venceu Suzy Carvalho, do Clube de Taekwondo de Vila Pouca de Aguiar. Menos 67 kg, Elizabeth Ribeiro, dos Lobos Negros. Como já dissemos, em segundo lugar ficou também uma aveirense, neste caso já que referimos era a Catarina Fernandes. Nos menos 73 kg também já referimos que venceu Célia Costa do ginásio Basílio Pinho. E nos mais de 73 kg venceu Ana Santos do TKDA do Cacém. É assim que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã, às 20, cá nos encontramos para mais notícias e, claro está, mais uma história, porque é amanhã, sexta-feira. Fique bem e até lá!